Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição da nossa Nota 7 aqui no canal Mundante, não é? A edição desta sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2013, vai trazer um artista que nunca abordamos aqui no nosso programa, nem tampouco quando era no canal 2. Portanto, há mesmo muitas edições. Aliás, é inédito de todo. Vamos falar de Ernesto Cortázar. Um nome que certamente não dirá grande coisa, digo eu, pelo menos para muitos de vós. É um pianista e que segue muito a linha, não sei se é a sua inspiração ou não, mas segue muito a linha de Michael Rowland. Uma diferença é que o Michael Rowland depois deixou este tipo de acompanhamento, mas o Ernesto Cortázar vai seguindo um pouco por todos os álbuns. Vamos aí conferir vários temas, neste caso três, divididos em duas partes. Vamos começar pelo primeiro, Beethoven Silence. Não conheço esta melodia, mas de todas formas, ou quem já não conhecia, até trazer aqui pelo nosso Ernesto Cortázar, mas a verdade é que este pianista italiano vai-nos trazer esta melodia, que é belíssima. Vamos ouvi-la, espero que gostem. É uma melodia grande, cerca de 9 minutos, mas ainda vou voltar para trazer mais duas melodias, até porque, não tendo prosa rural, podemos estender-nos um bocadinho mais. Vamos então deliciar-nos então ao som desta Beethoven Silence, com o piano de Ernesto Cortázar. Thank you. Aqui está, belíssimamente interpretada esta melodia chamada Beethoven Sons. Chegamos ao final de mais uma nota 7 e de mais uma semana de programas, como é lógico também. Vamos ficar com dois temas mais, eu espero que gostem. E são eles Judith e um tema que é bem conhecido de todos nós, Over the Rainbow. Este tema ele foi interpretado em 93, creio, originalmente, mas depois, pronto, só há pouco tempo é que foi assim para o mercado, não é? Fez sucesso só há pouco tempo. Temos este tema, não é? temos este tema então, que é um tema bastante conhecido e com o qual vamos fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Aos ouvintes, eu desejo a continuação de uma ótima sexta-feira e também um bom fim de semana. O Nota 7 volta na próxima segunda-feira. Até lá!